Na geração de Jesus, o filho amado de Davi e de Abraão, um plano revelado. Abraão gerou a Isaac e Jacob, Judas e seus irmãos. A história é um clamor. Eis que a Virgem conceberá, um filho nos dará, Emmanuel, Deus conosco, a luz que brilhará, Salvador eterno é Jesus, nosso Rei. José em sonho ouviu a voz do Senhor: não temas, recebe Maria, é amor. O Espírito Santo a promessa cumprirá. Jesus, nosso Salvador, o mundo salvará. Eis que a Virgem conceberá, um filho nos dará, Emmanuel, Deus conosco, a luz que brilhará, Salvador eterno é Jesus, nosso Rei. 14 gerações, um plano divinal, de Abraão a Cristo, um amor sem igual. A esperança renasce em nosso coração. Jesus, o nosso Rei, é a nossa salvação. Eis que a Virgem conceberá, um filho nos dará, Emmanuel, Deus conosco. Salvador eterno é Jesus, nosso Rei. Português e worship, a possibilitar piano, sendo em 2 BPM.